existe uma diferença entre a música que sonoramente pode ser compartilhada, no carro com os demais ocupantes, no som do quarto com uma companhia que aprecia de forma intensa aquela letra, num show com milhares de pessoas em uma só voz entoando a canção. Músicas dão brilho à vida e são elos de ligações entre pessoas, povos e nações. Mas e a música da vida? E o som que vem da alma? Ah, essa é de escolha solo. Cada um possui consigo uma trajetória de tons, sons que não cabe em nenhum outro exemplar da espécie humana. Ouvir o som que vem da alma é sempre solitário, único. Porque esse som pode ser doce como o suar de uma flauta, alternado por vezes e vezes em graves refoar de tambores. Esse é o som que vem da alma.